Olá, caro ouvinte, tudo bem? Aqui é o Jean Carlos Silva e antes da gente começar com o Conquistar o Que número 3, eu quero deixar dois recadinhos aqui bem rápidos. O primeiro é um pequeno pedido de desculpas por toda essa demora para a gente publicar o episódio novo do Conquistar o Que. A gente passou por alguns pequenos percalços aí nos últimos meses e tal, mas felizmente hoje a gente está entregando aí o episódio para vocês. O outro recado é novamente um pedido de desculpas pelos pequenos problemas técnicos na gravação e na edição desse episódio. A gente infelizmente teve alguns problemas com o volume das músicas de fundo e também no volume de uma das faixas de voz, basicamente a minha faixa de voz que ficou com o volume comprometido. Eu não faço ideia do porquê. Tipo, rolou esse problema aí no bot de gravação que a gente usa no Discord. E a minha voz, a faixa correspondente à minha voz, foi a única que ficou com um volume baixo demais durante a gravação e tudo mais. As vozes do Talbone, do Zuno e do Paulo ficaram perfeitas e tudo mais. Só a minha que ficou não ficou tão legal. Assim, o Talbone tentou salvar, né? Tentou fazer o melhor que ele pôde aí para dar uma melhorada na qualidade, mas, né, já fica aí o aviso para vocês que não vai ficar muito legal e tal o episódio de hoje. E a gente vai tentar tomar cuidado para que isso não se repita nos próximos programas, certo? Beleza, era só isso mesmo que eu queria falar. Fiquem agora com o Conquistar o Que número 3. E aí, galera, estamos começando aqui mais um Conquistalk, o Conquistalk de número 3, não é isso? Isso aí. É? E. É o número 3. É pra ser, né? A gente tá contando a partir do zero, né? Eu acho que a gente tá contando de zero, então acho que esse agora é o 3. Eu Beleza, acho, não então, sou. beleza. Eu sou de humanas, eu sou das miçangas, então me perdoem minhas matemáticas erradas. Tu é o de humanos mais exatos que eu conheço, cara. Concordo, cara. É porque a gente tem que se virar nos 30. Ah, tá. Vamos começar, né? Eu sou Talbone, estou aqui como anfitrião desse episódio, que vai falar, como todos bem sabem, agora já está uma tradição efetivamente criada, de que nós temos um programa tendo sobre jogos e outro tendo sobre cultura pop e temas no geral. O de hoje é o de cultura pop e temas no geral, e a gente tem como tema games no cinema, adaptações, né, de jogos para não necessariamente apenas o cinema, mas outras mídias também. Mas a gente vai trazer como o foco do nosso tema de hoje os games no cinema, as adaptações para filmes. Então vamos apresentar aqui quem está presente hoje para fazer essa conversa. Temos aqui inicialmente o Giancarlo Silva, que é o grande manda-chuva desse grande blog, que eu amo, de Ah, paixão, que é o Conquista. S2, S2. Fala aí um oizinho, Xian. Olá, mundo, olá, senhoras e senhores, olá, meninos e meninas. Obrigadão aí pelo carinho, Bicho Talbone. lindo. Obrigadão aí pelo carinho, Talbone. Vamos que vamos. Depois de Giancarlo, eu vou apresentar o nosso querido e ilustríssimo amigo Zuno, também conhecido como Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles Definitive Edition a partir do ano que vem, não sei a data ainda, perguntem pra Nintendo, que é quem ainda tem os direitos. Lançamento de 2020. Lançamento 2020 é a única coisa que se sabe, e é isso aí, galera. Eu quero comprar, esse jogo deve ser irado. E hoje a gente tem a primeira vez da presença ao vivo, né? No programa passado tivemos uma presença gravada, hoje a gente tem a presença ao vivo do nosso ilustríssimo querido amigo Paulo Carvento. E aí, Paulo? E aí, galera, tudo bem? Agora, ao vivo e a cores, Aê! para todo o Brasil e mundo pela internet. Nossa, o mais novo membro aí do Conquista, né? A cores eu não sei como é que a gente vai fazer para ser pelo arquivo Tem que MP3, né? Mas. bota link no post, Jean, depois, uma foto. Olha aí. Uma fotinha. Uma foto, pronto. Olha aí. Tá combinado aqui. Vai rolar uma foto bem sensual do Paulo aqui na descrição do nosso podcast. Vai ser o nudes do Paulo. Fiquem atentos aí ao bônus de. A gente vai ter que botar isso atrás de uma paywall, hein? Eu acho que é muito valioso para ser dado assim de uma Deixa para beijada. quando a gente abrir nossa campanha no A gente Apoia-se. tem que sustentar o servidor do site de algum jeito. O que você acha, Paulo? Vazar já toda conquista. Ah, fuleiragem. Então, pessoal, a gente vai começar a falar aqui, né? O tema, como eu já disse, hoje é games no cinema. E aí a gente vai conversar, uma conversa meio papo de bar sobre as tentativas acertadas ou não de Hollywood de transformar... E aí você vê que Hollywood é brasileiro. Spoiler, tem mais errado do que certo. Aí há controvérsias, né? Vai da opinião de cada um, né? A gente tem muitas tentativas foram feitas, né, de adaptação de jogos, mas aí é papo para daqui a pouco nessa conversa. Eu acho que é interessante a gente começar falando o que cada um assistiu, né, e qual filme, sei lá, primeiro vem à mente quando a gente pensa em jogos no cinema. E eu ainda vou deixar essa pergunta mais apimentada ainda. Eu quero que vocês me digam qual é, na opinião de vocês, a melhor adaptação que vocês lembram quando vocês pensam, e a pior. Caraca, a melhor e a pior, dizendo assim logo de cara, assim. Eu acho que não necessariamente a melhor por questão de técnica, essas coisas, mas tipo, as que mais me marcaram, né? Eu vou roubar um pouquinho aqui no jogo, vou falar duas, que foram o Mortal Kombat, o primeiro Mortal Kombat, e o Terror em Silent Hill. Eu acho que foram os dois filmes que eu achei mais, sabe, mais caprichados, assim. Esse programa vai ser polêmico mesmo. Eu concordo 100% com o Jean. Aê. E Mortal Kombat e Silent Hill são as duas melhores adaptações. Junto com o Detetive Pikachu. Bom, excelente, pronto. Pode ser. Detetive Pikachu, ele faz um bom trabalho também. Eu tenho como uma grande defesa do Detetive Pikachu o fato de ele ser o primeiro filme de jogo que eu assisti do início ao fim e em nenhum momento eu tive nenhum cringe. E isso pra mim... significa que a gente passou de uma fase muito longa, porém muito difícil nas adaptações de jogos para cinema. E eu gostaria de pedir para uma salva de palmas para o estúdio que fez o estúdio de identificação. Parabéns. Uhul, parabéns, bom. Warner. E, pô, é verdade, cara. O que você falou é verdade mesmo, viu, Calboni? O Detetive Pikachu, ele foi um filme que... por mais que ele seja um filme voltado para o público infantil, por mais que ele seja um filme baseado em videogame, ele é um filme que você consegue assistir de boa, tá ligado? Tipo, ele cumpre bem a proposta dele, ele não deixa você com vergonha alheia, tá ligado? Tipo, ele conta a sua história direitinho, sabe? Ele é um filme muito redondinho, um filme muito bacana. Ei, mas antes da gente continuar pro Detetive Pikachu, deixa o Paulo dizer aí qual que ele acha que é o melhor aí desse bolo. Aí a gente emenda essa discussão. Melhores e piores, né? Bom, pra mim, os melhores. Eita, eu esqueci de falar o pior, mas beleza. Também não falei o pior. Vocês podem completar o piores, não tem problema. Pra mim, os melhores, com certeza, são os mais novos, principalmente porque tem a mão nas empresas. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, que lá mais pra frente a gente desenvolve um pouco mais esse assunto, que é o Warcraft. O Detetive Pikachu é o melhorzão de todos, o Warcraft é o segundo. Em terceiro lugar... como adaptação, Assassin's Creed foi incrível, tá? Agora, coisa ruim que eu vi... Eita, lá vem. Lá vem, lá vai, lá vai. Acho que... polêmica. Os filmes dos anos 90 não tem como, né? Primeiro Mortal Kombat foi beleza. Agora, Street Fighter, Mario Bros e Double Dragon não tem justificativa de terem existido. Cara, o primeiro é bom, o segundo é péssimo, Do segundo em diante, cagou, velho. Pra Mortal Kombat, pra mim, só tem o primeiro. Double Dragon, eu tenho a memória afetiva com esse filme, porque eu lembro de estar assistindo ele na sessão da tarde e ter gostado. Entretanto, eu não lembro de mais nada desse filme, então eu não tenho nem... A única coisa que sobrou desse filme na minha memória foi a memória boa, então... Eu não vou assistir de novo, pra não traumatizar. Faz bem. Cara, a única memória que eu tenho desse filme de Double Dragon é o Abu, cara, que ele aparece no final do filme. Abobo. Vocês lembram do Abobo? Aquele Butamontizão, monstrengão. Tipo, é a única coisa que eu tenho na minha mente, bicho, desse filme. A única lembrança boa que eu tenho desse filme é que depois ele virou uma máquina de fliperama que era muito boa. Só. Então, no caso... um jogo de luta bom pra caramba, aliás. Então, no caso, era Double Dragon, The Movie... The Pinball. Alguma coisa assim? The Movie, The Game of the Movie. É, The Game of the Movie. Pior que Street Fighter caiu nessa também, né? Pouca gente sabe, mas tinha pro 3DO, Street Fighter The Movie. Sim, foi lançado... Que era estilo Mortal Kombat. Era, ele foi lançado pro arcade e pro 3DO. The Movie, The Game. Aí era legal se fizessem depois uma adaptação de filme do jogo do filme. The Movie, The Game, The Movie. Vocês falaram aí que Detetive Pikachu quebrou uma barreira de não ter sido cringe, etc. Agora, vocês sabem por que Detetive Pikachu quebrou essa barreira? Porque ele não tenta adaptar a história, ele não tenta adaptar a história dos jogos principais de Pokémon. Isso é verdade. Tipo, ele tenta encontrar uma história própria, pegou só o conceito. Tipo, ali. Ele é... Existem os jogos do Detetive Pikachu, né? Que já são spin-off de Pokémon. Mas o próprio filme ele não segue diretamente os jogos. Ele tomou liberdades com a história que especula-se que seriam tomadas nos jogos do Detetive Pikachu. Mas o ponto é... Até porque uma jornada como a dos jogos, eu acho que nunca funcionaria na telona e nem na telinha. Talvez funcionasse como um anime, mas aí o próprio anime não é nem uma jornada parecida com a dos jogos, então nem pois é a mesma coisa. E tipo... O fato deles terem... Eles inverteram, né? Porque geralmente no Pokémon você acompanha a jornada do personagem principal que tá tentando ser o mestre Pokémon, etc. Uhum. Só que aí no filme eles pegaram um cara que... Ele queria ter feito isso, mas ele não fez. Ele seguiu por outro caminho, né? Eles ficam em cima dessa frustração, digamos assim, do personagem. É uma das características dele. E eles constroem tudo em cima disso, e é muito legal, assim, o fato dele ser uma pessoa normal dentro daquele mundo. Uhum. Um outro filme também, agora a gente vai mergulhar um pouquinho no mundo da computação gráfica, né? Eu queria mencionar aqui um filme que, pra mim, ele... Eu não mencionei ele como melhor, porque eu tava subentendendo um pouco de live action no meio. Mas se você puder abrir mão de live action, o meu favorito passa a ser Final Fantasy VII Advent Children. Porque Kadaj é meu husband e ninguém me diz que ele não é um lindo, maravilhoso. E vocês, tem algum filme de animação? Quando você falou Final Fantasy, eu achei que era o The Spirits Within. Eu já tava preparado. Não, ali é o puro. Eu já tava preparado pra sair do canal aqui. Sem dar tchau. Que é isso, jovem? Que revolta é? Que aquele filme... Cara, qual é a minha história com Final Fantasy? Eu nunca tinha jogado Final Fantasy até 2003? Até 2003. Então, eu assisti em 2002 o filme do Final Fantasy, né? Nossa, foi teu primeiro contato com Final Fantasy? Foi. Puta merda. Puta merda, velho. Eu senti muito ódio, porque eu era uma criança não tão genial e eu achei o filme péssimo. E, porra, um filme baseado em jogo e eu não gostei. Como é que pode? Detalhe, eu não tinha assistido Mortal Kombat e Aniquilação ainda, nessa época. Aí, eu só tinha tido contato com Mortal Kombat e com Double Dragon. Pode escrever. Nem Street Fighter eu tinha visto ainda. Enfim, eu fiquei muito revoltado. E aí, quando eu finalmente tive acesso àquele famigerado CD com 700 jogos do Mega Drive do Super Nintendo, tinha lá, né? 3 Final Fantasy pra jogar. Eu disse, porra, esses jogos são base que aquele filme ruim se baseia. Os jogos devem ser ruins também. Eu fiquei um tempão sem jogar Final Fantasy por causa dessa memória ruim que eu tinha com... Caramba, filme, velho. Com Nossa. O primeiro filme do Final Fantasy. Mas o Advent Children é muito bom. O Advent Children, meu irmão ficou baixando ele durante 4 dias. Isso foi quando, mais ou menos, pra gente se situar? Acho que foi na residência universitária. Ele tava na residência universitária na época. Ele ficou baixando esse filme durante 4 dias. É, que ele... Só pra situar o ouvinte, assim, porque naquela época a internet não era rápida como hoje. Cara, no ano que saiu, acho que 2007, 2005, sei lá, 2006. Foi no ano que saiu. Eu sei que... Eram várias partes. E foi isso, cara. Peraí, a gente olha agora. Peraí. Final Fantasy. Vamos Google. 2005. Tô com a lista aqui de filmes abertos. 2005. É, que provavelmente, já, só pra situar o ouvinte aí, essa época, com certeza era aquela época que não tinha tanta banda larga, né? O pessoal ainda usava muito internet discada e baixava filme pelo Kazaa, pelo Emule, por esses programinhas aí. Banda larga nessa época era luxo. Era coisa de rico. Coisa de milionário. É, então, era a coisa mais normal do você levar 4 dias pra baixar um filme. Tá? E só pra quem tá escutando aí se situar bem, exatamente na data do lançamento do Final Fantasy Advent Children, é 14 de setembro de 2005. E aí, depois teve uma versão estendida dele, não foi? Foi, teve a versão estendida, que é ainda mais maravilhosa. Se eu não me engano, vai ser mais um caso de filme influenciando o jogo, né? Sim. Sim. É, a gente vai ter o remake, muita coisa acho que vai sair desse filme. O visual, que é uma coisa que eu nunca joguei Final Fantasy VII, disclaimer, eu só assisti o Advent Children. É, eu também nunca joguei o main game, né, o Final Fantasy VII, eu nunca joguei ele por completo, só assisti gente jogando, coisa do tipo, mas eu já zerei o spin-off, qual dele? Dirge of Cerberus. Ah, esse é legal. Eu zerei ele e também não cheguei a jogar os do portátil, né? O do PSP que tinha o... É o Crisis Core, que você joga com o Zé. Crisis Core, eu não tive a oportunidade de jogar ele também. Aí assisti o filme e esse é o meu contato com a franquia, assim. Não, eu tive outros contatos com Final Fantasy, mas não com Final Fantasy... Eu joguei Final Fantasy 9, que é muito bom. O Final Fantasy, fora o 7, eu só gosto do 12. Cara, o 12 é muito bom. O 12 é muito bom. O 9 é o 6 é o melhor que tem. O 5 é muito bom. O 8 é irado. O 5 é muito bom mecanicamente. A história eu não gosto tanto, não, mas o mecanicamente era muito bom. Enfim, voltando aqui pra Final Fantasy filme. E aí, Talbone? Diga aí. Qual o filme que você absolutamente detestou? Filme de jogo ou do Final Fantasy? filme de jogo. Filme de jogo e do Final Fantasy você sabe que só tem uma resposta errada. Quer dizer, só tem a resposta certa. E uma errada. Então, filme de jogo o que eu menos gostei dos que eu já vi... Nossa, é porque assim, todo filme tem... Porque eu sou uma pessoa que eu sei apreciar o bom filme farofa, um bom filme pipoca com guaraná de tarde na casa de mamãe, sabe? Eu sei apreciar esse tipo de filme, então pra mim fica difícil dizer qual filme que é realmente muito ruim. Mas talvez o que não tenha me entretido de maneira nenhuma foi o filme do Resident Evil. Eu não consegui me entreter naquele filme da Mila Jovovich. Caras, e se eu disser que eu nunca vi nenhum filme da Resident Evil? Cara, diga a você que você é um sujeito de sorte. É só o que eu digo a você, cara. A única coisa que eu sei que tem no filme é que tem a Mila Jovovich e que a ação escala absurdamente conforme os filmes passam num nível veloz e furioso. Cara, esse filme ele é dirigido, todos eles, né, na verdade, são dirigidos pelo Paul W.S. Anderson. Mas você vai assistir e você acha que eles são dirigidos pelo Michael Bay, cara. Esse aqui. E, cara, eu odeio. Cara, eu odeio no cinema que eu amo no videogame, cara. Que foi quando eu tive uma expectativa foda quando eu era criança de assistir esse filme. Porque eu fiquei uns bons 2 anos vendo só o cartaz, que era a única coisa que eu tinha visto. E quando esse filme finalmente passou na sessão da tarde... Ele me deixou um desgosto profundo, que foi o Super Mario Bros, cara. Cara, eu nunca tive nem coragem de olhar esse filme do Mario Bros. Eu também nunca tive coragem. Bicho, você é um sujeito de sorte, velho. Porque eu assisti essa bosta na tela quente quando era criança. Vou fazer uma confissão aqui. Eu sou uma pessoa que assiste poucos filmes. Eu tenho problemas com assistir coisas que eu não. Que demorem mais que 20 minutos. Tá, né? Pode crer. Porque eu fico agoniado. Tipo, eu posso assistir 6 episódios de 20 minutos. Uma sentada, assim. mas eu fico mais confortável fazendo isso do que assistindo uma coisa de 2 horas. Então, por causa disso, eu vejo poucos filmes. Esse do Mario, especificamente, é porque a minha relação com a franquia Mario, ela é meio esquisita. Porque eu fui aquela criança que teve contato com Super Mario World, né? E depois com Yoshi Island. Então, eu não tive mais nenhum contato com a franquia Mario. E você já começou com jogos, né, alto nível, né, cara? Super Mario World 1 e Super Mario World e Yoshi Island. Quer dizer... Então, eu nunca tive interesse de ir atrás do filme do Mario, porque eu não tinha interesse por Mario no geral. Eu vim ter interesse por Mario em 2013, quando eu comprei um 3DS e eu ganhei. A Nintendo fez uma promoção que eles estavam dando o Super Mario 3D World de graça, 3D Land. E eu peguei o Super Mario 3D Land pra jogar e eu fiquei... Meu queixo caiu no chão porque a porra daquele jogo é muito bom. 3D Land é muito bom. É excelente. 3D Land é muito bom. Quando saiu o 3D World, eu comprei o 3D World. Eu ainda tenho o Wii U que eu uso pra emular um monte de coisa hoje em dia. Eu comprei o 3D World e é um jogo maravilhoso, então eu passei a ter um contato afetivo bom com o Mario depois disso. Então, talvez hoje em dia eu tivesse curiosidade, mas hoje em dia eu já sei que o filme é ruim, então não vou nem olhar. Faz muito tempo. Vou nem me dar um trabalho. Mantenha sua sanidade intacta, velho. Não vai fazer nem igual eu fiz a crítica do The King of Fighters aqui, vendo... No YouTube, pulando cenas, tentando adivinhar qualquer história? Cara, é porque o problema do... Pronto. Eu acho que nem assim eu gostaria, cara. Eu não sei, é um negócio que parece muito amaldiçoado. Cara, eu já vi aquela imagem do Bowser, do filme do Mario, tantas vezes na internet. As cabecinhas. Que eu olho pra aquele negócio, eu fico com medo. Sempre que eu vejo as imagens desse filme do Mario, eu me lembro de Família Dinossauro. Velho, e o que dizer do Yoshi? Ei, cara, só que é o Família Dinossauro... Família Dinossauro pós-cometa. Sei lá, o Dino Silvanossauro. O Zocrack, é, exatamente. Dinossauro Cracuda. Pois é, e tipo, é interessante que a gente consegue perceber que houveram ondas, né, as tentativas de adaptação de jogos vieram em ondas, né, tem sempre um momento que aparece muitas... E depois a gente passa alguns anos assim, sem nada. É porque eu acho que é o tempo que eles esquecem, né? Que eram tão ruins assim, aí porra, a gente podia tentar... É uma teoria. É, o que acontece é que assim, Hollywood, antes, né, da grande mídia dos videogames, ela já tinha, né, um modelo de negócio dele pronto, né? E vão se acabando as ideias, se adapta livros, se adapta séries, se adapta contos... É, inevitavelmente, conforme os videogames foram se tornando um produto de entretenimento muito grande, eles vinham ali naquele nicho de mercado a possibilidade de fazer uma adaptação e... Pra que a gente faz filme? Não só pra... A gente não quer só diversão e arte, a gente quer dinheiro também, né? Então, eles barravam muito naquela coisa de... Poxa, eu vou fazer um negócio que é de videogame, que naquela época era coisa de criança, né? Tem esse detalhe também, né? Era coisa de criança. De passagem, de fato era, realmente. Eu vou botar numa tela de cinema. Com uma mídia que é hoje. Exatamente. Eu vou botar numa tela de cinema que é pra todo mundo ver. Então, eu tenho que dar um gosto. Fala, tá, não posso fazer uma adaptação 100% fiel. Porque talvez não vai atrair o público que eu quero, que é que é o famoso paga nós, né? Não é a criança que vai fazer o pai ir lá assistir. Tem que ver o vovô, a vovó, uma pessoa que nunca ouviu falar em videogame. Então eles caíam muito no... Como posso dizer? Caça-níquel. A verdade é que a maioria desses filmes no começo, tirando um ou outro ali, era caça-níquel. Os caras não sabiam, não tinham a mínima ideia do que eles estavam fazendo. Essa adaptação do Super Mario que o Jean citou é um milagre, porque não tem a ver com o Super Mario. Começa por aí, acho que o Super Mario tem um nome, né? Não. É, e pior... Essa adaptação do Super Mario foi tão ruim, mas tão ruim, que até hoje a Nintendo não deixa ninguém adaptar as franquias dela pra qualquer outro tipo de mídia. A Nintendo traumatizou foda, bicho. Por causa e desse... eles não estão errados. Eles não estão errados. Pior, pior. É, um update dessa história, vai sair um filme do Mario. Quer dizer, eles voltaram, eles mudaram de ideia com relação a essa questão de não deixar ninguém adaptar nada recentemente. É, mas agora vai ser animação, né? Vai sair uma animação feita pelo estúdio que faz Meu Malvado Favorito, Pets, Minions, etc. Que é o Illumination. É, Illumination. Que é bom, apesar dos memes ruins com Minions, o Illumination é muito bom. Eu gosto muito dos filmes de Meu Malvado Favorito e eu gostei muito de Pets não, também. Outra questão que acaba esbarrando também é que o que acontece? A adaptação, ela tem que surgir de uma história, né? E nesse começo, anos 90... E vou dizer até hoje, né? Estamos falando de mídias diferentes. O game, você tá vivendo aquilo, né? Você tá interpretando aquele personagem, tá rolando ali o roleplay, você tá experimentando, ele é projetado pra ir te contando a história aos pouquinhos, né? Conforme você vai fazendo a jogabilidade. O filme, ele tem que... É um treinamento passivo, você tem que sentar lá e olhar. A maioria... Agora eu vou ser mais polêmico do que nunca. A maioria das histórias de jogo não são tão boas, vamos admitir. Então, pro cara adaptar... Mas sim. Isso é verdade. É verdade. Isso não é polêmico, cara. Isso aí é ponto pacífico, isso daí. É porque é a história tem que ser... Eu não diria... Entendeu? É porque, assim, eu não diria que a maioria das histórias de jogo são ruins ou algo do tipo. Eu diria que a maioria das histórias de jogo, elas são propositalmente rasas para que o jogador possa ter a interação dele de forma ininterrupta ali. Então é uma questão, assim, midiática mesmo. Tipo, a mídia que a gente tá, que é os jogos, ela favorece esse tipo de história, assim. De ser uma coisa mais... A forma como a mídia é concebida, né? Como você precisa ter a preocupação de passar... uma sensação para quem vai consumir aquela obra, não só passiva como ativa também, então meio que os esforços acabam se diluindo. Tipo, apesar de que hoje em dia, né, existe uma preocupação maior com a qualidade dos roteiros nos jogos, né, especialmente com jogos, esses jogos mais recentes, mais focados em narrativa, tipo Life is Strange, tipo Dear Esther e por aí vai, Gone Home e assim vai, e outros jogos um pouco mais mainstream, mas que às vezes também buscam contar uma história mais elaborada, mas é isso aí que você falou mesmo. Falou mesmo, Paulo. O padrão é que as histórias nos videogames realmente são bem rasas mesmo. Tipo, não há polêmica nenhuma aí, porque não é segredo pra ninguém, todo mundo sabe disso. Cara, Mortal Kombat, o filme é muito bom. Esse filme é maravilhoso. Eu digo isso como uma pessoa que assistiu esse filme duas semanas atrás. Cara, ele tem todas as tropes ruins de filme ruim de luta. Ele tem a trope mais malhada de filme de videogame que existe, que é a Donzela em Perigo, que tem uma parte que o Shang Tsung sequestra a Sonya. Sim, Blue. É verdade. Ele sequestra... Olha o nível do cara. Ele sequestra ela. E a ameaça que ele faz pra ela é que ele vai lutar com ela. É porque é Mortal Kombat? Exato. Pois é, cara. É muito bem amarrado de uma maneira tosca esse filme inteiro. Mas você vê, né? É o padrão da época, né, cara? Era moda você fazer esses filmes de Donzela em Perigo. Você enfiar o tropo da Donzela em Perigo. Né? Era a fórmula da época do Hollywood. Criar empatia com personagem feminina era a personagem tá em perigo. Que desgraça. Que bosta, que né? Que bosta. Véio? Mas, continuando. Cara, a briga com o Sub-Zero é muito boa. A briga com o Reptile é muito boa. A briga com o Sub-Zero é. Então, cara, a briga do Scorpion com Johnny Cage. Cara, é sensacional. A briga do Sub-Zero. Ela é tão videogame, mas tão videogame, que o personagem, que é o Liu Kang, que briga com o Sub-Zero, ele tem que aprender a usar um ambiente, que é a fase, a favor dele pra derrotar o boss. E onde você viu isso? No videogame? No Mortal Kombat 4? Pois é. Não, desde o primeiro Mortal Kombat que você tem fatality de, de estágio. É, cara. Verdade. Cara, isso é muito... É muito... Não foi proposital, tenho certeza que não foi proposital, mas é muito, porra. Às vezes. Se tivesse sido, parabéns pra quem fez. Se não, parabéns também, bom, parabéns pra quem fez. Tipo, mas tipo, é justamente isso que faz com que Mortal Kombat esteja no topo da minha lista pessoal, tá ligado? Tipo, é aquele caso que o filme realmente não precisa ser perfeito, não precisa ser necessariamente. Tá ligado? Mas se ele respeitar a essência da obra original, sabe? Tipo, acaba resultando numa coisa boa. E Mortal Kombat, ele respeita muito da essência da obra original, que já é farofa da natureza, pô. Vale lembrar que uma das inspirações pros jogos de Mortal Kombat é o filme do Dragão Branco, que é outra farofagem. Ei, outra coisa sobre Mortal Kombat, ele tem uma... Ele é... Que nem o Paulo falou, ele é uma daquelas mídias que foi influenciando o videogame, né? Em que sentido? Não sei se vocês acompanharam o lançamento de Mortal Kombat 11. Acompanhei. Cara... O trailer de lançamento de Mortal Kombat 11 é com a música do filme. É, exato. E ficou maravilhoso, velho. Sim, ela é... Tipo, quando você pensa em... Uhum. Trilha sonora de Mortal Kombat, você não lembra de nenhuma música do jogo, você vai lembrar do tema do filme. Aliás, essa música do filme ficou cara, icônica, né? E não tinha nada a ver com o jogo. E outra coisa também muito massa no Mortal Kombat 11, cara, que os caras lançaram o personagem Shang Tsung e os caras chamaram o ator Kerry Hiroyuki Tagara pra emprestar o rosto dele pra fazer o Shang Tsung do jogo, lembrando que ele volta que fez o Shang Tsung no filme. Vocês finalmente conseguiram encontrar um exemplo que me buga desse caso. Porque a gente teve uma discussão aqui em off sobre pessoas de verdade interpretando personagens de videogame. Uhum. Aquela patente. Que gerava outro podcast. E deu Kojima e Matt Vickers. Enfim, o... Mas, cara, quando eu vi o trailer do Shang Tsung, eu fiquei, porra, legal, eu gostei disso. Mas, dito isso, eu não gosto de jogar Mortal Kombat, eu acho muito travadão, assim, as coisas. Eu gosto, mas não é um dos meus jogos de luta favoritos. Você gosta de jogo estilo que, então? Eu gosto de jogo de luta... Pronto, dois jogos que tem uma proposta parecida, ocidentais, de luta. Killer Instinct e Mortal Kombat. Uhum. Pra mim, Killer Instinct acerta todas as coisas que Mortal Kombat é. Tu acha, cara? Pode crer. Eu acho que que é uma coisa que eu particularmente não gosto de Mortal Kombat. Eu acho os efeitos de quando tem uma porrada muito, muito fracos. Eu acho que tem que ser exagerado. Eles procuram um realismo. Todas as porradas têm a mesma zoada. Ah, tá. Isso é verdade. Algumas poses, algumas coisas são muito travadas, sabe? Eles tentam dar uma cara de realismo para as coisas, só que por causa dessa cara de realismo, eles tentam fazer umas coisas mais mirabolantes, mas eles tentam manter essa camada de realismo e fica tosco, na minha opinião. Eu tô entendendo o que você quer dizer. Uhum. Eu percebo muito isso nas poses dos bonecos, sabe? É como se eles se prenderam muito nas origens deles, que eram atores de verdade vestidos lá com os personagens, tirando foto, fazendo rotoscopia, essa porra toda. E, tipo, eles meio que herdaram isso até hoje, tá ligado? Você vê que é como se os bonecos fossem atores se mexendo, sabe? Não é uma coisa mais fantasiosa, não é como Street Fighter, por exemplo. É. Uhum. Pronto. Jogos de luta que eu gosto, Street Fighter. Que também é filme. Então... Vamos lá. O Mortal Kombat foi o primeiro filme que eu vi no cinema na minha vida. Eu gostei pra caramba, né? Mas já que vocês vão entrar nessa seara, o Jean falou que o Mortal Kombat, o grande trunfo dele é que ele respeita a história, respeita os detalhes, respeita os personagens. No filme do Street Fighter, os personagens estão lá, a história está lá, Shadalu está lá. Por que que você gosta de um e odeia o outro, Jean? Eu nunca disse que odiava o outro. Você não vê muita palavra na minha boca, tem, meu querido. Tempo, Giancarlo. Igual aquele pessoal, quando o cara fala que é vegano, por que amar um animal e comer o outro? Porque você gosta do Mortal Kombat e odeia o outro. Um cachorro e uma barata, tá ligado? Ai, ai. Esses dias me perguntaram se eu comeria proteína de barata, assim, 100% tratada e tal, eu não comeria. Não por ser uma barata, mas pelo ódio à classe barata. Não pelo inseto, por ser um inseto, mas pelo ódio que eu tenho à barata, aos indivíduos baratas e a raiva que eles me causam. Caraca. E por que eles se causam raiva? Cara, eles aparecem. Eles são difíceis de matar, eles voam pra cima de você, isso é uma ofensa. Eles tentam me atacar diretamente. Levar isso pro lado pessoal, caralho. É, enfim, é pessoal. Teve uma barata que eu tive que dar 3 vezes com a chinela nela pra ela morrer. O negócio tá power, cara. Cara, às vezes eu piso na barata, eu boto todo o meu peso. Cara, eu sou gordo, eu peço mais 130 quilos. Eu piso na porra da barata e às vezes ela morre. Cara, eu acho que a única forma garantida de matar uma barata 100% de certeza é você matar ela e destruir o corpo dela. Corta a cabeça. Porque... É, porque se você não separar o corpo dela, ela tem chance de se regenerar. Essa é a minha teoria. Por isso que tem tantas. Então o único jeito de fingir que nunca aconteceu esse filme no Street Fighter é destruir todas as cópias. Só que aí tem um problema. A gente vai destruir a última atuação do Raul Júlio. Pois é, cara. Eu tava doido pra contar essa história pra vocês. Eu já contei essa história 6 anos e tal, mas vale a pena a gente registrar aqui que, beleza, Street Fighter é zoado, Street Fighter é um filme... É o farofa dos farofa e tal, a gente tira sarro. Mas primeiro, a gente quando assistiu pela primeira vez, pelo menos eu gostei, não sei se vocês, mas eu me lembro de ter me divertido pra caramba. E outra, cara, eu tava pesquisando recentemente sobre Street Fighter, a Batalha Final, e descobri que esse filme não é apenas um filme baseado em vida, ele é o último presente de um pai para um filho. Ô, louco! Pois é, tipo, que não sei se vocês se lembram que... que rolou uma dedicatóriazinha nos créditos do filme pro Raul Júlia. Raul, vai com Deus, tá ligado? Uhum. Por que isso? Justamente porque foi nessa época que o Raul Júlia faleceu. Ah. Tipo, ele... E justamente, ele... Por que que você percebe lá? O Raul Júlia sempre foi um cara mega bonitão, apessoado e tal, nos outros filmes dele. E você pode reparar, cara, quando você assiste esse filme... O estado de saúde do Raul Júlia tá visivelmente debilitado. O cara tá mega magricelo, sabe? Com os olhos meio assim, afundados, sabe? Por quê? Porque na época ele tava com câncer e tava no estágio avançado. Ah. Ele tinha que parar de vez em quando as filmagens, as gravações, pra poder fazer tratamento e depois voltar, tá ligado? E aí, tipo, o Raul Júlia... Eu tava lendo essa história, né? Depois eu vou botar o link no post pra vocês lerem e tal... E, tipo, a história do set que eu encontrei, né? Ele conta que por que que o Raul Júlia, que sempre foi um ator mega quisto, né? Mega requisitado e tal, considerado galã e tudo mais, por que que ele resolveu aceitar o papel para interpretar o Bison, né? E aí foi que descobriram, né? Que ele contou, né? Que ele tinha um filho, ele era casado, né? E tinha filhos. E um dos filhos dele adorava jogar videogame e amava Street Fighter, cara. Então ele quis fazer esse filme pra poder deixar o filho dele feliz, sabe? E aí ele aceitou o papel pra interpretar o Bison. Caramba, pô. Que história bonita e pesada mesmo. Já é o melhor filme de videogame de todos os tempos pra mim. Mudei. É meio triste. Mudei minha opinião. Retcon aqui da opinião. Mortal Kombat, Street Fighter. Assim, vocês podem achar o filme ruim e tal, e tudo bem. Tudo bem achar o filme ruim. O filme é ruim mesmo. Mas a se respeitar, né, cara? Esse legado que o Raul Júlia deixou pro filho dele. Ei, vocês estão ligados àquele filme The Room, que dizem que é o pior filme já feito na história? Que fizeram um filme paródia sobre The Room e dizem que é muito bom? Não, nunca vi. Fora. Eu acho que é Disaster Artist. Ah, sim, o Tommy Wiseau, sim. Esse filme que é o artista do desastre? Que que fala justamente do diretor desse filme. Caras, se fizerem um documentário sobre o Street Fighter, a Batalha Final, ele vai ser um dos documentários mais aclamados da história. Diferente do filme de verdade. Pior que é verdade, cara. Vai ser no nível do documentário que saiu do Superman do Nicolas Cage. Ei, caras, outra coisa aqui. Uma coisa muito boa de filme de... Na verdade, uma coisa muito boa de filmes quando vem pro Brasil são os títulos, né? Uhum. E geralmente os melhores títulos são daqueles filmes que o título em inglês é um título que não dá pra você traduzir ou não deixar de colocar no título. Diga aí. Cara, tem uma coleção de nomes muito bons em traduções de filme de jogo, velho. Pode escrever. Vamos lá. Por exemplo, Double Dragon ficou como Double Dragon. Aí você vem Street Fighter, A Batalha Final. Mortal Kombat, eles traduziram como Mortal Kombat 2 Aniquilação, o segundo filme. Aí Wing Commander, A Batalha Final. Olha a batalha final aí. Lara Croft, Tomb Raider, eles mantiveram o título. Ó, aí vem lá, Resident Evil, o primeiro. Resident Evil, o Hóspede Maldito, A Batalha Final. Eu chego já lá, A Batalha Final com Resident Evil. Aí a gente tem Resident Evil 2, que é Resident Evil Apocalipse. Aí tem Resident Evil 3, a Extinção. Calma, ainda estamos na Extinção, cara. A Batalha Final chega um dia. Aí a Batalha Final. Resident Evil Degeneração, que eu acho que esse aqui é um filme de CG. Resident Evil 4, Recomeço. Resident Evil 5, Retribuição. Resident Evil 6, o capítulo final. Poderia facilmente ter se chamado a Batalha Final. Tipo, a Batalha Final, aí no cantinho escrito, agora é sério. The King of Fighters, a Batalha Final. Cara, qual o fetiche com essa pessoa? Eu tenho certeza que foi a mesma pessoa que botou o nome nos três filmes. Eu acho que é pura preguiça. Igual quando eu tô fazendo meus trampos aqui, aí eu vou criando as camadas no negócio. Aí, de vez em quando, eu tenho que juntar as camadas, né, pra poder fazer o flatten. Aí, sempre quando eu vou renomeando as camadas, eu faço, não sei o que, final. Não sei o que, final. Final, agora vai. Final, a batalha final. Ei, um raro caso que eles traduziram o nome completo do filme, do inglês para português. Prince of Persia, The Sands of Time, ficou Príncipe da Pérsia e as Areias. Calma, você tá deixando um de fora. Qual? Dead or Alive veio pra cá como Vivo ou Morto. Caraca, eu lembro que esse filme... Não, o que é pior, cara, esse filme, eu lembro que esse filme passou na Record e eles chamaram de Toa, Vivo ou Morto. Os caras pegaram a sigla do Dead or Alive. Não, mas o nome oficial, eu tô vendo aqui a lista, o nome oficial é Doa, Vivo ou Morto. Não, mas entenda, eles falaram Doa. Eles não se ligaram que é uma sigla, D.O.A, entendeu? Mas esse é o nome oficial do filme, Giancarlo, no Brasil. Caralho, doido. Doa, a sigla faz parte do nome oficial do filme. Ah, agora entendi, tá. É um campeonato, tipo, é um filme sobre o campeonato de Vivo ou Morto. Pois é, eu achava que era o campeonato da Record, mas não. Um subtítulo que ficou legal, que não existe no original, tem um filme do Hitman de 2007, que é um filme bom. O nome do filme é Hitman. O nome no Brasil do filme é Hitman Assassino 47, que é um subtítulo muito bom. É um subtítulo bom, faz sentido. É. Porque faz sentido com o jogo, faz sentido pra o quem que vai só piora, não melhorou nada. Sim. E é isso aí. Ó, Far Cry. Aí aqui no Brasil ficou com Far Cry Fuga do Inferno. Far Cry Fuga do Inferno. Nesse caso aí, poderia ser pior, porque... Ok, poderia ser pior, poderia ser algo como, tipo, Chorando Longe, Chorando... Chorando se foi, que um dia tá no peixe chorando. Rampage, que é do ano passado. Aí o título no Brasil é Rampage, Destruição Total, 100% condizente com o filme. Uhum. Eu acho que é um outro bom exemplo. Que é o que você espera de um filme com The Rock. Realmente? Você espera que nada seja deixado intacto. Chorando. Ei, por falar em filmes, vamos parar de falar de filmes que a gente já assistiu, vamos falar de filmes que vão vir ainda. E o filme do Sonic? Cara, eu tô querendo ver. Eu não ligava a mínima quando ainda tava o Sonic toscão, aí depois que consertaram ele, ok. Vamos ver aí que o pessoal tá se focando pra fazer um negócio. Eu, como ceguista de nascença, morte a Nintendo, Eu ia ver esse filme em qualquer circunstância. Eu esperava isso de você, Paulo. Qualquer circunstância, com o Sonic com problema, sem problema. Genesis does what Nintendo. Sim, mas filme de Sonic, eu quero assistir esse filme por um único motivo. E esse motivo se chama Jim Carrey como Dr. Robotnik. Eu acho também. Cara, Jim Carrey, ele tá... Eu acho que ele vai roubar a cena. Eu acho que... Eu tava otimista pra esse papel, mas agora eu tô meio cabreiro, assim, porque Jim Carrey não atua nesse estilo faz muito tempo. E pode ser esse estilo, né? Não envelheceu muito bem. O Jim Carrey não envelheceu muito bem. Eu tô agora com medo de que esse seja o papel que vai jogar Jim Carrey na desgraça. Tô com muito medo. Pior que é verdade, o cara tá bem sumido das telas. Assim. Eu não acho. Eu acho que Jim Carrey, ele pode pegar qualquer papel que for nesse modelo e fazer mal e ninguém vai se importar. Porque, é o Jim Carrey. É aí que tá. Eu acho que ele é chegou. É aí que tá a questão, Zuno. Ele chegou no nível Adam Sandler. Ele não chegou, Zuno. Ele não chegou nesse nível, Zuno. Sabe por quê? Ele sempre não, esteve lá, sabe por cara. Que ele não chegou nesse nível? Porque ele soube parar, o Adam Sandler. Exatamente, não. O Adam Sandler até hoje, a galera não passa a mão na ele cabeça parou, do Adam Sandler. A galera odeia ele, tá ligado? Ele é... Exato. Apesar de o Adam Sandler esse ano é um dos grandes pra contatos pra ganhar jeito. O Oscar do melhor humor. Sem sim, meme. Porque agora ele tá... Sem Mas meme. Sim, porque agora o Adam Sandler tá tentando, né? Tá fazendo o mínimo. Se tocou, né? Mas... Talbone. Oi. Tá ligado o Reddit Shower Thoughts? Sim. Tem um subreddit chamado Shower Thoughts. Aí um dia desse alguém postou lá. Pensamentos do chuveiro, né? Adam Sandler faz filmes ruins porque fazer filme ruim é a forma dele de encher a barra de especial. Quando a barra de especial dele tá cheia, ele tem uma boa atuação que concorre a prêmios. Só que ele só consegue encher a barra a cada 10 anos. E fizeram acreditar nisso aí. Mas eu acho que o Jim Carrey vai carregar esse filme nas costas. As costas dele já estão doendo. Faltam o quê? 2 meses pra lançar o filme? Tá não, boy, porque ele queria que continuasse o Sonic Cria do Inferno. Ele achou ruim o redesign. Foi mesmo? Sim. Eu acho que eu tava mais curioso com o Sonic Cria do Inferno. Não, mas ele não é que ele. Filme. Não é que ele queria, tipo, lança uma versão com ele feio. Não. Ele achou ruim. Porque ele tá... É por isso que eu falei que ele não envelheceu bem, juntamente com o estilo dele. Porque ele agora tá meio ranzinza, sabe? Virou velho ranzinza. Ah, pode crer. E ele aí tá mais ou menos tipo o Harrison Ford, né? Que o Harrison também não vai com a cara. Ele ficou tweetando merda, dizendo que, porque se... Já imaginou se todo filme for ficar... atrasando pra melhorar, mudar uma coisinha que uma meia dúzia de pessoas reclamou na internet. Eu tenho uma opinião bastante polêmica que não é só minha. Que foi tudo uma grande pegadinha. Não do... foi, gente. Eu não também acho que foi de propósito. Né? Gente, foi não de foi. Vamos respeitar o trabalho. Não tem justificativa enorme, isso, velho. E o pessoal que fez o remake teve. O pessoal trabalhou tipo overtime em cima de overtime pra poder isso acontecer. Não, Robson, eu não tô desrespeitando o trabalho da galera que fez o remake. Tipo, eu acho que era uma decisão que vem de cima. Uma decisão que nunca nem passou pela galera que fez a parte visual. É um negócio de tipo, eles tinham uma ideia de que, pô, pode dar ruim. Eles lançaram o trailer do jeito que tava e eles estavam... Pra eles ver estavam que prontos assim num vai que cola. Um vai que cola, entendeu? Mudar de ideia a qualquer momento, é. E eles estavam com tanto cagaço que eles lançaram aquele pôster apagado. Pois é, pô. Eles sabiam que a grande polêmica ia ser do Eu não acho que foi de propósito, mas eu não ficaria surpreso se tivesse sido justamente por causa dessas coisas. Porque realmente eles estavam muito relutantes de revelar o visual do Sonic no começo. Uhum. Olha, eu li bastante a respeito, principalmente da parte do VFX, do remake desse visual do Sonic. Porque uma das pessoas que teve envolvida com esse remake foi justamente o cara que fez aquelas cutscenes animadas do Sonic Mania. Putz, cara. Que são incríveis e belas. Foi o Tyson Hess. Então, aquele que, o cara que fez... Pois é, o cara Tyson que fez essas cutscenes, ele quem fez a direção do remake desse design do Sonic do filme. E realmente foi uma coisa assim que não estava marcada, não era de propósito. Tipo, o que aconteceu foi que gente que trabalha, que é de negócios, que tem conhecimento da parte de dinheiro, um executivo engravatado, mas que não tinha conhecimento da franquia nem do impacto que isso teria na cultura popular. Ou seja, popular, eles tentaram emplacar um filme nos anos 90 e entrando em 2019. Pronto. Tá, o Bono deu uma opinião... Porque pode escrever, é verdade. Não sei o Paulo. E aí, Paulo? Aqui tem informação. vou respeitar. Tá, o Bono estudou o assunto, né? E trouxe aqui desmistificando falácias na internet. Aqui só. Não tem aqui news. Conquistar o que é sucesso, ouviu, ganhou. Vocês estão presenciando um raro momento onde as pessoas mudam de opinião na internet. eu acho que minha visão deve estar meio estranha assim, porque eu desbloqueei umas conquistas, os pop-ups estão aparecendo aqui na minha frente. Eita, tá caindo a qualidade das piadas, galera. Vamos voltar pro assunto principal. Tá, filme de Sonic, filme do Monster Hunter. Nossa, esse filme eu tô zero expectativa, zero vontade de ver. Caraca, eu nem lembrava desse filme do Monster Hunter. Eu nunca nem joguei, sabe, Monster Hunter. Cara, pra mim a coisa que eu mais ri quando anunciaram o filme do Monster Hunter é porque assim, anunciaram o filme do Detetive Pikachu e do Monster Hunter meio que no mesmo dia, né? Eu tenho a memória que foram em datas semelhantes. A primeira coisa que eu pensei sobre o filme do Monster Hunter foi, pô, os caras podem fazer um negócio massa. Aí, eu pensei sobre o Detetive Pikachu, porra, vai dar ruim. Foram as primeiras coisas que eu pensei. E conforme o tempo foi passando, foi se mostrando o contrário. Porque, tipo, saiu o trailer do Detetive Pikachu, eu fiquei, caralho, tô surpreso, me vendi pra esse filme. Aí, saiu a primeira imagem do filme do Monster Hunter. A primeira imagem do filme Monster Hunter é um monte de cara da SWAT no deserto. Aí saiu a segunda imagem do filme Monster Hunter. A segunda imagem do filme Monster Hunter é a Mila Jovovich com o cara do Ong Bak. Eu lembro, velho. Eu lembro disso. E é vestindo não as armaduras completas, mas carregando as armas. Sim. Cara, quando eu vi a Mila Jovovich, eu olhei assim, eu fiquei... É isso, né, galera? Vamos diminuir as expectativas. E vamos de anos 90 mais uma vez. Anos 90 não, cara. Anos 2000. O Resident Evil era anos 2000. Sério, sabe... Vem coisa boa por aí. Quando eu vejo as fotos do Monster Hunter, eu não me lembro de Resident Evil. Eu me lembro de, tipo, Blade... Esses filmes bem anos 2000. Ou melhor, bem anos 90. Anjos da Noite. Cara, Anjos da Noite. Anjos da Noite. Anjos da Noite, pode crer. É... Tá. Anjos da Noite me lembra de quando eu tava querendo ser trevoso, mas não era trevoso e gostava de vampiro a máscara. E eu gostava muito desse filme, mas era uma bosta. Escutar Evanescence. Era, tinha mania de gostar de tudo que fez. Aí apareceu o Crepúsculo e eu parei de gostar. Que é isso, cara. Ó, opinião polêmica aqui. O primeiro filme do Crepúsculo é bom. Eita. São José da Noite eu também vi no cinema. Esse filme me deu sono, bicho. Eu só lembro do começo. Lembro do começo e do final, porque eu dormi no meio, cara. Cara, eu assisti esse filme. Tudo bem que eu assisti esse filme num período muito sensível da minha vida. Eu tinha feito prova do Enem. O primeiro Enem no modelo atual. Ou seja, antes do modelo atual ser um pouco refinado para anunciar uma prova de resistência física. Que era em 2 dias? Que eram 2 dias. 2 dias seguidos a prova era gigantesca. E a prova era gigantesca. E não valia vaga para vestibular, nem para universidade, nem nada ainda. Sei lá, ele valia 40% da nota 40% da nota, ou era 50% para algumas instituições. Ou então você juntava os pontos para entrar naquele leilão de notas musicais do Silvio Santos das vagas na universidade privada, não era isso também? Cara, não sei, velho. Tinha um lance assim, tipo, tirei 400, aí você tinha que ficar jogando nos cursos lá. Acho que eu vou fazer artes cênicas no São Judas Tadeu, aqui do Sudeste. Ah, eu vou fazer na São Judas Tadeu. Aí você vê sua nota, aí entra um outro cara com 700, entra outro cara com 600, acho que eu vou fazer letras na Uni alguma coisa. No final das contas ficava assim. Mas voltando a falar de filme de jogo, vamos falar mais de filmes, de outros filmes que foram anunciados e ainda não saiu. Tipo, a gente tava falando do Monster Hunter, né? E eu queria perguntar se vocês já viram que saiu agora a notícia recentemente que foi confirmado que estão fazendo o filme do Rabbids. Ah, verdade. Da Ubisoft. Tem tudo. Cara, tem tudo pra dar certo como um filme galhofa, tipo Minions. É. Temos mais os Minions vindo por aí, né? Mais pois coisa é, pra perrear a gente, criancinha querendo brinquedo. Porque e se tal, você né? olhar pra trás, os Minions são os Rabbids, né? Verdade. Na prática é a mesma coisa. Tomou do visual dos bichos. É, os Minions são mais fofos. Posso ter dado uma opinião polêmica. Eu não vejo graça nenhuma. Acho cara. Que Minions foram feitos... os Minions são... Pra vender brinquedos. Os Minions são a natureza nos punindo por ter tanto... Por gerar tanta poluição. Eu acho que os Minions são essa resposta natural do universo. É um castigo do universo. Eu não duvido. Cara, pra mim, o melhor fenômeno... Aí os Rabbids vão ser um castigo pela questão global. Começa a rolar Minions católicos e passa a rolar Rabbids evangélicos. Os dois é 80. Os dois é 80. A grande disputa da internet. Ei, respeito o Smilinguido, viu? Ei, cara, eu tô falando mal do Smilinguido não, velho. Smilinguido é um ícone. Ele é uma formiga religiosa, cristã. Poder ter que está presente em diversas estampas de pano e prato. Que vende adesivos para caderno. Dia que vocês criarem um personagem tão, tão carismático e popular quanto... Smilinguido é um grande personagem nacional, tem que respeitar a produção nacional. Smilinguido e Turma da Mônica tá lá na linha. Ok. Mas então, tem mais algum outro filme que tá pra sair? Tem o filme do Minecraft, né? Que então, tá no pra limbo sair aí, eu acho tempo. Que nenhum. Os que anunciaram que vão fazer, mas não fica nessa de roteiro ficar bastante. É, o filme do Minecraft bomba, né? Tá em tipo uma pré-produção. Uncharted faz também. Tempo, né? Também. E Uncharted dele tá quase no naquele. Uncharted naquele tá development. Uncharted tá em tanto tempo. Deve tá nesse estágio já. Não, ele já tá. Nesse estágio. É, porque, tempo, tipo... Né? Ele já tá tanto tempo no limbo que o ator que ia fazer... Quem é o ator que ia fazer? Isso, tava lembrando disso agora. Os caras cogitaram chamar o Nathan Drake pra fazer o Nathan Drake. Aí o cara ficou velho demais pro papel. Isso, ele tá velho demais. Agora ele vai fazer o tio do Nathan Drake. Nossa. É o... O Sully. Peraí que eu vou descobrir quem é o ator. É o Nathan Fillion. Não, Nathan Fillion... Não, é? Nathan Fillion... Não, é não. Nathan Fillion, ele fez... É, o Nathan Fillion, a galera queria que fosse ele. Desde o começo, mas não... Ele nunca foi... Não rolou. É, eu esqueci quem era o ator, meu Deus do céu. Não, eu sei que teve uma conversa aí que iriam fazer o filme do Uncharted, que seria o Nathan... E aí quem ia ser escalado pro papel era o Tom Holland, como Nathan Drake, jovem ainda. Isso. Ele chegou a ser escalado mesmo? Não... Não, ele foi, eu acho que ele foi escalado já. Ele chegou a ser escalado. Que é tanto que dizem que seria bem baseado na história do Uncharted 4, que conta muita coisa do... Do passado do Nathan. É isso. É, eu lembro que teve um trecho do passado do Nathan Drake também no Uncharted 3. E, cara, eu acho que faria sentido eles fazerem o primeiro filme do Uncharted. O filme do Uncharted, o que pra mim é complicado... É que ele é um jogo baseado num filme, né? O Uncharted, ele é o Indiana Jones, que dá tiro em vez de usar chicote e chapéu, né? É uma releitura, Indiana Jones é pois o professor de história, né? É uma releitura daquele tipo de... É, daquele tipo de filme, de aventura, né? Do mesmo jeito que Tomb Raider também já foi uma releitura. Exatamente, o... só que é, no exatamente. Caso do Uncharted, eu acho que... Não sei, não, nunca em nenhum momento acertei direito essa história de fazer um filme de Uncharted. Ainda mais porque a gente tinha um histórico de filme muito ruim. Se eu não me engano, a conversa de um filme de Uncharted começou antes de a gente ter essas novas levas aí com os estúdios botando a mão, né? Mas se de fato a Naughty Dog botar a mão na produção desse filme, que é a coisa que parece que não foi feito, uhum. aí eu já talvez eu começaria a olhar com meus olhos, né? Uhum. Aí já. Eu posso citar um. Inclusive, por falar em Tomb Raider, né? A gente podia falar dos filmes de Tomb Raider. É, que tá, até tem os filmes novos. Os filmes da época da Angelina Jolie. Isso, tanto os da época da Angelina Jolie novo, né? Que estreou aí uns anos atrás com a Alice. É, eu ouvi falar que ia ter uma continuação, mas eu não cheguei a assistir novos. Vocês assistiram o filme novo? Eu não. Não, também não. Eu ainda não. Eu assisti e gostei bastante, mas tipo, é um filme simples, sabe? Ele é um filme bem simplório, mas ele cumpre o papel dele, cumpre bem o papel dele. Eu achei bem legal e tipo, ele até, na minha opinião, ele até resolveu algumas pequenas falhas de narrativa do jogo, tá ligado? Do jogo de 2013, sabe? Que tipo, tinha muito esse lance de quebra de dissonância de luta narrativa que a Lara Croft, ela tá sofrendo por ter tirado a vida do cara que ela nunca tinha matado na vida e matou pela primeira vez, sofrendo. Aí no minuto seguinte, ela tá com a metranca na mão, descarregando em cima de uma porrada de outro bandido, tá ligado? E nem aí. E tipo, meio que eu acho que no filme isso ficou mais bem resolvido. Esse e outros pequenos detalhes. Mas tipo, de uma forma geral, é um filme bacana, eu recomendo. Você recomenda que a gente assista no nível Mortal Kombat ou você recomenda que a gente assista no nível Street Fighter? No nível Mortal Kombat, realmente. Ele é um filme que não cai pra galhofa. Ele é um filme que tenta fazer direitinho e tal. Inclusive, deixa eu fazer um alto jabá aqui. E quando eu colaborava lá na Mobile Town, nosso amigo Paulo aí, ele conhece, né? O nosso site Mobile Town, eu já fui colaborador durante um tempo. Eu escrevi uma resenha desse filme, Tomb Raider A Origem. Eu vou botar o link do post aí, no post do Compistalk, pra quem quiser ler. Olha aí! Então, gente, também tem o fato de que muitas das vezes o pessoal, uma coisa que eu acho interessante a gente mencionar também, que muitas das vezes o pessoal fica morrendo de vontade de ver um filme de algum jogo, ou seja lá que masoquismo que os jogadores têm, e aí a vontade é tanta que eles não esperam o filme acontecer, eles vão lá e fazem os famosos fã-filmes, né? Ah, é? Que tem os bons e tem os ruins. O fã-filme, ele é a maior chance de você ter um filme de qualidade, né? Baseado no jogo. Mas alguns, eles entram mais no aspecto de... Pode dizer, do hype, do empolgou, né? O pessoal fala, nossa, olha aquele fã-filme. E alguns fazem... A graça do fã-filme, pra mim, é quando ele contribui pra juntar uma grande opinião da galera em volta... E fazer com que algum estúdio top fazer uma adaptação boa, né? Porque a maioria dos fã-filmes é... Falta grana, você vê que é uma coisa mais simples, né? Mas o fã-filme, pra mim, ele acerta mais do que o pessoal de Hollywood, né? Essa entidade Hollywood. Porque ele preza mais por tentar ser fiel do que talvez tentar contar uma história boa. O que leva alguns fã-filmes... Sinceramente, não são tão legais. Mas em situação de adaptação é muito melhor. Nem compara, né? Algumas coisas. Cara, o fanfilmes eu vi. Eu acho que o fanfilme que eu vi foi o do Metroid, que é muito bom. Porque ele conta um pedaço ali. Ele conta um pedaço bem. Todo mundo conhece Metroid, que é Samus chegando no planeta Zebes. E ele se foca mais em adaptação, que é o que eu acho que tem que ser feito com qualquer coisa de Metroid, do que contar uma história, etc. Ele tenta ser fiel ao ambiente e não ao enredo. Porque o enredo de Metroid é o ambiente contra o enredo. Então, se você consegue ser fiel ao ambiente, você já tá meio caminho andado pra ter sido fiel ao enredo, sabe? Eu acho que ele acerta muito nisso. Eu não cheguei a ver outros, mas é, fica nisso. É, de Fafio a gente sabe que o de jogo, pelo menos, é a parte mais prolífica em adaptações de jogos, né? A gente sabe que o tanto, a quantidade de vídeos de Minecraft que existem, né, no YouTube, então... Não tem nem disputa. Fanfilmes estão disparados ganhando no que diz respeito à quantidade de trabalho feito, né? É, a dedicação, né, empregada por essa galera que faz os fanfilmes é algo digno de nota, realmente. E que eu também tenho alguns. Eu tenho dois que eu queria muito citar. Além do próprio Street Fighter com o Assassino, né? Que a gente já conversou sobre ele, né? Que ele conta muito bem a história da origem do Akuma e tudo mais. E passaram... Tem na Amazon. Tem na Amazon, tipo, os caras chegaram ao nível de qualidade, né, de chegar no serviço de streaming, né, mas no começo eles produziam pro YouTube, né, liberava de graça e tudo mais. Aí, além desse, eu lembro que tinha, agora infelizmente não vou lembrar muito bem o nome, mas era um fanfilme de Portal. Sim. E era com uma atriz lá com a Portal Gun, tentando escapar lá do laboratório da Aperture. E eu lembro que era uma fanfic bem feita também. Era um nível bem alto, assim, de produção para algo independente. É, o nome desse curta, só para o pessoal saber, é Portal No Escape. No Escape, isso, e pronto. É um fanfilme, exatamente. Portal No Escape, pronto, é justamente esse. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti o filme, eu achei ele muito bom, ele foi algo bem impactante. Ele é bem curtinho, são apenas 6, 7 minutinhos só. Sim, sim. É realmente um curto mesmo. Ele foi dirigido, ele foi criado por Dan Trachtenberg. É um nome bem, um sobrenome bem complicadinho aí de pronunciar. Mas foi o filme produzido por ele e tal. Eu vou colocar aí também todos os links dos filmes que a gente tá conversando aqui, os que o Zuno falou, esses que eu tô falando, a gente vai colocar os links no post desse episódio. Então, meus amigos, eu queria perguntar para vocês o que vocês têm a falar sobre filmes em geral, filmes de jogos. Tem que continuar fazendo? Tem que parar? O que vocês acham? Se tem que fazer alguma coisa diferente? Então, meu problema com filmes de jogos não são filmes de jogos, no geral. Porque eu acho que, eventualmente, alguns vão acertar. E a gente já falou que Detetive Pikachu, que é o mais recente, já começou num caminho bom, né? O grande problema é que toda a indústria de entretenimento ela não tá mais criando, só tão adaptando coisas. Fica meio chato. Eu acho que se em algum ponto, por exemplo, tem que pegar alguém que tenha dinheiro para investir. Digamos que a Rockstar queira fazer um filme de GTA e esse filme vai estar ligado com os jogos. Tipo, eles vão criar uma espécie de universo de mídias digitais, onde eles vão ter um filme e vão ter um jogo que são sobre se tratam da mesma coisa, assim. Eu acho que esse seria um caminho legal pra fazer as coisas, sabe? Concordo com o Zuno. Eu acho que filmes de jogos talvez seria interessante se eles também tentassem introduzir um pouco mais dos jogos pra quem não tem tanto contato. Eu acho que seria uma coisa legal de se ver, assim, um certo respeito mútuo, né? Igual quando se faz um filme biográfico de algum músico que o pessoal tem um contato com o trabalho daquele músico, eu acho que é uma coisa que seria interessante você, ao ver um filme de jogo, você também ter um pouco mais de contato com aquela franquia ou aquele personagem, mesmo sem necessariamente jogar os jogos. Eu acho que isso é uma coisa que seria legal de se ver. Cara, eu acho que isso vai vir com o tempo, porque muito que se tem desses trabalhos com biografias de músicos é porque você pega uma equipe que a equipe é fã daquele músico, né? Uhum. E tipo, música é uma mídia que tá aí há mais tempo do que games. Então eu acho que, sei lá, não agora, mas daqui uns 10, 20 anos, você vai ter equipes que são fãs de videogames e eles vão querendo introduzir uma coisa do jeito que foi introduzido numa biografia, sabe? Aham. Talvez esse seja um fator que no futuro vai influenciar. Mas não sei, assim, eu concordo com você, eu acho que tem que haver esse respeito. Sim, sim. Tem que haver respeito, mas eu também acho que a galera tem que tentar fazer as próprias coisas, sabe? Tipo o Detetive Pikachu. O Detetive Pikachu é um ótimo exemplo pro que a gente tá falando agora. De certa forma... O Detetive Pikachu, propriamente dito, não inventou nada, né? Ele adaptou... Não, ele adaptou... Que é o jogo do Detetive Pikachu. Pois é, ele adaptou o jogo do Detetive Pikachu, mas ele tomou liberdades em cima dessa adaptação, entendeu? Tipo, o conteúdo dele... Por exemplo, até onde eu sei, no jogo do Detetive Pikachu, o conteúdo dele vai até tal ponto. Isso mesmo. O filme vai muito além, sabe? E ele termina com ganchos que não aconteceram na mídia, no jogo. Ele tem momentos que foram diferentes. Os caras tomaram liberdades na adaptação. Eles poderiam simplesmente só ter adaptado o que já tinha, mas não, eles foram além, sabe? Sim. Uma mudança, de certa forma, que me beneficiou muito essa adaptação de filme em jogo, né? Jogo de filme. Pra mim, já aconteceu. Tá? Já aconteceu porque, em alguns casos, está sendo sem perder essa associação, que as empresas dos jogos estarem diretamente envolvidas na produção. Warcraft flopou no Ocidente, mas na Ásia foi um sucesso. Porque a Blizzard tava lá. Aliás, eu acho que a Blizzard tinha que parar de fazer jogo e focar só em filme. Que cinemático foi sempre que ela fez bem, né? Os fãs do Overwatch é uma loucura, né? No caso do Detetive Pikachu, teve mão da Nintendo, né? O Assassin's Creed, pra mim foi um filme legal. Eu sou muito fã da série Assassin's Creed. Teve mão ali da Ubisoft direto na produção, né? A única coisa que eu achei que eles... mandaram mal, assim, na adaptação no geral, foi em acreditar que ela seria algo muito maior do que ela era, entendeu? Se ela talvez se levar a sério, algo que talvez o pessoal não fosse levar tão a sério. Então eles fizeram um filme com um super gancho pra talvez, nossa, vai ter a super guilda dos assassinos no mundo inteiro, incrível. E esse filme eu duvido que vai acontecer, esse Assassin's Creed 2. Cara, pior que o Assassin's Creed, ele tinha um... aquela aura de vai dar certo. Eu tive um pouquinho de hype no início, mas meu hype rapidamente morreu. Eu tive hype também pelo filme do Assassin's Creed, mas, tipo, eu não sei o que é que aconteceu, não sei se foi a maneira como a história foi contada, que tipo, ela não me prendeu a atenção, sabe? Eu acabei achando isso bem chato, sabe? Eu não assisti. A adaptação em si de Assassin's Creed é muito difícil, né? Porque você tem duas grandes histórias. A graça do Assassin's Creed é: você viaja por uma ficção de uma linha temporal, tempo-espaço de algo que realmente aconteceu. A parte, né, de memórias e tal. Você é focado numa cidade e num contexto histórico ali daquela área. E você tem uma história fora, que bota uma grande aspas, que é a história principal sendo contada lá, que é da organização. Certo? Então fazer essa costura de você estar contando a história principal, que é fora da máquina, e contar a história, que é 90% do jogo, que é contexto histórico lá, você viajando por Jerusalém, você viajando pela Toscana, na Itália, na época dos grandes... das cidades-estado, né? Do Renascimento. É uma coisa, o que está acontecendo fora da máquina é outra. O filme, ele não soube traduzir isso muito bem, né? Os caras tiveram dificuldade, né? E isso tem fãs... paralelo. É, não, e tem fãs. Por exemplo, tem gente que gosta de Assassin's Creed só de jogar a história dentro da máquina, que é o 90% do jogo. Que é o... Tem gente que só gosta de Assassin's Creed do barquinho, do Assassin's Creed 4, né, Black Flag. Meu caso, é o meu Assassin's Creed favorito é Black Flag. Eu nunca joguei nenhum Assassin's Creed, mas eu só me interessei pelo da Grécia e pelo dos barquinhos também. Team Barco. Então, olha o desafio que os caras tinham, né? Pouca gente sabe, ou assim, muita gente não sabe, mas ele tem uma história se passa na atualidade, né? Sim, que é a história do Desmond. Que é a história do Desmond. O grande desafio dos caras foi conseguir costurar isso de forma bem feita. É difícil isso no jogo, eles demoraram muito pra aprender, o primeiro Assassin's Creed foi terrível, ele se vendeu muito em cima dessa questão do contexto histórico, pô, reproduziram Jerusalém de um pra um, caraca. Parabéns, né? No 2 ela ganhou, que foi o grande Assassin's Creed, né? Que é na Toscana, na época do Renascimento. Eles conseguiram fazer você se interessar bastante por essa história fora do Animus. Só que na hora do filme foi ruim, cara. Não ficou legal. Ficou muito. Eles não souberam dosar o que é fora, o que é dentro. E o que é fora, eles contaram de um jeito que é totalmente desinteressante. No primeiro Assassin's Creed, no segundo, no terceiro, até no Black Flag, eles vão te dando algumas coisinhas do que é esse mundo fora. Ele não conta uma história power concentrada, assim, entendeu? Toma toda a informação. Essa questão deles conseguirem equilibrar a história dentro do Animus com a história fora do Animus. O jogo em si, 90% da história é dentro do Animus. E fora da história, ele é, vamos dizer, um plus pra quem tá explorando, entendeu? Apesar da história fora do Animus ser a principal. Uhum. Tipo, eles têm uma história principal que ela não é focada nela. É um bagulho muito maluco, entendeu? É difícil adaptar no jogo. E pro filme é muito mais difícil. O que eu achei que ficou muito ruim no filme, no caso, é que eles não souberam. Acho que eles não sacaram que o fã de Assassin's Creed gosta da história dentro do Animus, não tanto na história fora do Animus, né? Uhum. E a história fora do Animus no filme eles lançaram assim. Não sei se eles não tinham fé que iam lançar uma outra, ou eles achavam que, nossa, a história fora do Animus que é a boa, a gente tem que focar nela, tem que contar nela. E a história fora do Animus, cara, sempre foi ruim. Eu sou muito fã da série. A história fora do Animus é muito fraquinha, sabe? A grande... É a série que é de César, né? A grande coisa dela, ela fica colocando aquelas dúvidas. Sabe aquela parada do Lost? Uhum. Pareceu um negócio. Outro dia a gente te conta o que é. A grande coisa da história do Animus é ficar nessa. Poxa, nossa, tá faltando uma informação aqui que você fica curioso querendo saber. Fica nessa punhetação de deixar uma porrada de ponta solta e não emendar nenhum no final. Exatamente, mas que ela vai criando buzz, o pessoal vai ficando... você vai sair do filme pensando a respeito disso, entendeu? Do jogo pensando a respeito disso. O filme, uhum, ele pecou nesse sentido. Aí eles terminaram com... Uhum. Oh, a super guilda dos assassinos. Estamos no mundo inteiro. Aí, pá, pá, pá, pá. Até aquele final meio clipe, sabe? Pode ser. Clipe do Backstreet Boys, e é isso aí. Acabou o filme e eu duvido que vai ter uma sequência. Coitado do Michael Fassbender, né? Porque eu achei que ele mandou bem. Eu gosto de Michael Fassbender. Muito bom ator. Então, pessoal, eu acho que fica por hoje essa conversa aqui, porque se a gente conversar mais de jogo de filme, eu vou ficar com vontade de ver o filme do Mario e eu não tô nem um pouco disposto a fazer isso. Não recomendo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos meus queridos e ilustríssimos colegas de podcast. Queria perguntar para cada um se tem mais alguma consideração final a fazer. Giancarlo? Bom, A minha última consideração é também respondendo a sua pergunta, né? Se os jogos de filme deveriam acabar e tal. Eu acho que não, cara. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que a Hollywood e outros produtores, né, deveriam continuar tentando. E até, como a gente pôde comprovar por Detetive Pikachu e outros filmes mais recentes, por mais que eles continuem não sendo lá tão bons, você... comprovar um certo salto de qualidade com relação ao que a gente via em meados dos anos 80, dos anos 90 e tudo mais. Então, tipo, eu acho que tem potencial aí, sabe? Eu acho que dá, acho que há uma chance de um dia a gente ver uma quantidade maior de filmes baseados em videogames que possam ficar legais, sabe? Não só filmes, né? Filmes, séries, animações, qualquer outra produção oriunda dos videogames para qualquer uma dessas outras mídias, sabe? Uhum. Então, tipo, velho, enquanto tiver saindo pelo menos alguma coisa interessante, eu acho que vale a pena tentar, tá ligado? Tipo, se de repente voltar a ser o merdeiro que já foi um dia, ok, enterra e nunca mais volta pra essa porra. Mas, tipo, no momento eu acho que é um tanto quanto cedo demais pra condenar, sabe? Sim, sim. E aí, Zuno? Cara, eu... Uma última consideração, eu acho que alguns filmes de jogos não deveriam se levar tão a sério. Talvez essa seja um ponto que não foi explorado ainda e que talvez dê certo. É, isso é verdade. Fora isso, eu gosto de assistir filmes de jogos. Eu geralmente me divirto, nem que seja falando mal. Então, é uma vitória. Assim, eu só não me divirto quando é, por exemplo, uma franquia que eu não conheço. Uhum. E aquilo vai ser a minha introdução. E a introdução é ruim. A minha introdução àquela franquia é ruim porque eu vi um filme ruim baseado nela, sabe? Eu acho que esse é um momento de maior tristeza pra mim. Acaba sendo até uma propaganda ruim pra própria franquia. Pois é. Foi, que nem eu falei no começo do Final Fantasy, né? Que tipo, meu primeiro contato com Final Fantasy foi o filme de 2001 do Final Fantasy. E foi péssimo e eu fiquei desinteressado. Uhum. Então é isso. E aí, Paulo? O que você tem a nos dizer? Eu acho que tem que ter. Mas as produtoras têm que assumir a bomba. Entendeu? Pra fazer, tem que estar junto. Não é assim, não é certeza que vai dar certo, como a gente citou o caso da Ubisoft, que ela acompanhou toda a produção do Assassin's Creed, mas mesmo ela não conseguiu fazer direito. Mas funcionou no caso da Nintendo. Funcionou no caso do Warcraft. Da Blizzard, né? É da Blizzard com Warcraft, né? Uhum. Pode fazer, mas acompanha de perto. Pois então, é isso, galera. Ficamos por aqui com esse episódio maravilhoso e bem botequístico do Conquistalk. E agora acho que a gente escolhe o próximo tema, né? Ficaria já para janeiro. Lembrando que o próximo Conquistalk vai ser sobre um jogo, né? Então, o que, que a gente escolhe? Eu não sei vocês, mas eu acho que está na hora da gente torrar cromo. Eu acho que está na hora da gente torrar cromo. Uma hora boa para torrar um cromo, caras. O que vocês acham? Acho que é uma hora boa pra torrar um cromo, sim. Uhum, vamos jogar PlayStation. Eu acho legal. Então, fica aí. Pra quem tiver interesse aí, fique atento. Que próximo Conquistalk que a gente vai estar falando sobre Blazing Chrome. O jogo incrível. Já fica o spoiler, né? Fica aí pelos nossos amigos e ídolos da Joy Masher. Tá uma foto do Danilo Dias aqui em casa. Então, eu não viajo pra nenhum lugar se no hotel eles não colocarem uma foto do Danilo Dias na minha cabeça. Um abraço do Danilo. O próprio Roberto Carlos, que só quer pisar em toalhas brancas. Exato. Então ficamos por aqui. Um beijo e um abraço a todos que ouviram e que interagiram com os nossos últimos episódios aí, que vão continuar nos ouvindo se tudo der certo. Um abraço e tchau. Tchau, meu povo. Até a próxima. Isso é bom. Pau no cu do governo. De toda a família. Conquista.blog.br, acessem. Fale nomes, é pau no cu do pau Bolsonaro. Pau no cu do Bolsonaro, o governo pode ser muito amplo, Bolsonaro. Verdade. Pau no cu do Bolsonaro. O que eu gosto desses filmes é que a maioria deles estão no YouTube, não sei se vocês já repararam. Ah, eu nunca fui atrás, não. Na maioria, eu joguei o The King of Fighters filme, tá inteiro no YouTube aqui. Eu já vou fazer uma crítica cinematográfica dele aqui, vem em 5 minutos. Faz uma crítica live. Em 5 minutos, ó. Live. Começou, pá, mina sendo no soco, não dá pra saber quem que é. Legal que não dá pra saber quem é ninguém aqui nessa porra. Olha lá, um cara beijando a chinesinha. Ele deve ser o... Quem que tinha rabo de cavalo? Deve ser o Ralph, aqueles carinha do Metal Slug lá. Ele é loiro? Não, é um japonês de rabinho de cavalo. Tá, não sei, cara. E ela deve ser a Leona. Baseado totalmente em informação. Tirei do cu vendo o filme no Mute pulando cenas. Terraplanismo análise.